Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem não, né? Todo mundo fala isso, mas deixa quieto. Estamos começando aqui mais um Criticando aqui, nosso novo quadro do Lepop. Essa vez com um filme que eu tava esperando muito, muito, muito. Eu e acho que todo mundo aqui do site e muita gente que eu conheço, né? O Doutor Estranho estreou dia 2, consegui ver a tempo pra trazer aqui pra vocês rapidinho. Gente, o filme é incrível. Incrível visualmente falando, de atuação também, que tem grandes nomes, né? Temos o Benedict Cumberbatch, sou apaixonado por esse cara, ele é muito bom. Quem conhece do Sherlock ou até outros filmes sabe o que eu tô falando. A gente tem a Tilda Swinton também, que é incrível desde sempre, né? Mads Mikkelsen, não conheço muitos filmes dele, né? Mas eu gosto dele. Acho a postura que ele tem nos filmes, dos poucos que eu vi, muito boa. São os principais. A gente tem ainda o Shiu até o Ejiofor, acho que é assim que fala, Ejiofor. E é Rachel McAdams, que a gente pode colocar com mais destaque aí. Tem um elenco bom pra caramba esse filme, até o pessoal não muito bem conhecido. Mas vamos lá, Doutor Estranho. Conta a história de origem do Mago Supremo. Nos quadrinhos, né, ele é Mago Supremo. No filme, vou dar um spoiler, ele ainda não se torna o Mago Supremo, gente. Mas primeiro filme é contando a historinha, né, como ele surgiu, por que ele se tornou o que ele é. Dr. Stephen Strange é um neurocirurgião muito famoso que acaba tendo um acidente e perde os movimentos das mãos. Ele bate com o carro, perde os movimentos das mãos porque ele acaba machucando os nervos e até um pouco as articulações. Ele busca de qualquer forma voltar a ter os movimentos das mãos porque ele quer voltar a fazer o que ele mais sabe fazer, né? A única coisa que ele sabe fazer, vamos dizer assim. Ele vai indo atrás de qualquer coisa pra isso e descobre um lugar que fez uma pessoa paralítica, tetraplégica, andar. E é lá que ele começa a perceber, como a anciã fala, né, que é a Tilda Swinton, que o mundo não é só aquilo que ele vê, a realidade não é só aquilo, que existem várias realidades, vários mundos, vários universos. É o ponto principal do filme e é o que vai abranger mais ainda o universo da Marvel, que por enquanto estava só voltado pro mundo físico, como eles mesmos falam no filme, que os Vingadores protegem a Terra dos perigos físicos, enquanto os magos protegem das ameaças místicas, que nesse caso, pra quem não sabe, a grande ameaça que tem no filme é a Dimensão Negra. Não vou dar tanto detalhe assim sobre o que é a trama, né? Porque é mais, basicamente é isso, ele aprendendo, conhecendo mais das dimensões, das possibilidades que há entre elas, apresentando também a possibilidade que a Marvel tem, já teve com Guardiões da Galáxia, em mostrar parte espacial, um pouco de mística, e agora indo mais ainda pra mística, porque vão precisar disso no em Vingadores 3, né, a Guerra Infinita, já que esse filme tem grande ligação com as Joias do Infinito, que é o que tava faltando. A gente teve a apresentação das joias, de 4 joias já, essa é a quinta, fica faltando só uma. É que a gente tem a joia do poder, a da realidade, a do tempo, a do espaço e a da mente. Faltou ainda a joia da alma, que provavelmente essa vai ser apresentada lá para os últimos filmes desse arco de histórias da Marvel por enquanto. Voltando para a atuação, gente. O filme é muito bom em atuação, todos eles se entregam muito bem, você não fica achando que poderia ter mais. Até uma coisa que eu gostei bastante foi ver que normalmente os filmes da Marvel, eles não têm peso, né? Eles são meio que leves. Esse teve uma carga um pouco mais pesada por lidar com questões de tempo e importância que todos nós temos nessa realidade. E uma parte que mais me tocou foi uma cena em que o Doutor Estranho está dialogando com o Caecilius, né? O personagem vivido pelo Mads Mikkelsen. Ele acredita muito naquilo que ele está fazendo. Pelo menos eu senti isso. Ele tem um momento até que ele chora. Eu não esperava isso em um filme da Marvel, alguém chorando para defender aquilo que ele está fazendo, que ele quer trazer a Dimensão Negra para nossa dimensão, porque ele acha que aquilo é certo, que todos viveriam em harmonia junto com o grandioso, que nesse caso é o vilão estabelecido do Doutor Estranho, que é o Dormammu, que é o dono, diria, a própria Dimensão Negra em si. E ele convence, mostra que ele tá fazendo é o melhor pra todos, inclusive pra ele. Dá até uma sensação de que ele meio que convence o Doutor Estranho de que aquilo não é totalmente errado. E dessa parte em diante é quando começa a loucura, cara. Esse filme vocês precisam ver em 3D, IMAX, 4D, o que for possível pra vocês terem a maior imersão naquela realidade. Eu vou falar a realidade porque é isso que uma tecla batida constantemente no filme. Cara, os efeitos visuais desse filme são incríveis. O momento em que a anciã apresenta a ele as dimensões é uma cena até meio extensa, em que ela vai explicando o conceito de dimensões de multiverso, e ele vai sentindo que cada dimensão faz, de certa forma, com o corpo ou com quem está vivendo naquela dimensão. E a outra cena é no momento da perseguição em Nova York, em que lembra muito a Origem, ou Inception, né? Filme que dirigido pelo Nolan. Cara, dessa cena dá vontade de você sair rodando na cadeira, mexendo pelo menos a cabeça indo pro lado e pro outro, pra você conseguir perceber tudo o que tá acontecendo. Pra quem tem labirintite, algum problema com isso, vertigem, é um pouco complicado. Eu fiquei um pouco tonto, eu tenho labirintite, minha mãe também. Ela disse que passou mal até depois quando chegou em casa. Não sei se é verdade, às vezes aumentou um pouquinho, mas... Enfim, eu dou os parabéns pra essa equipe que fez esses efeitos, cara. Porque é muito bonito, é muito bem feito e parece ser muito complicado de fazer. Eu não lembro quanto tempo ficou em pós-produção o filme pra dar os polimentos, tudo, mas tá de parabéns, não deixou a desejar em nada, contrário do que aconteceu em Guerra Civil, que a gente tinha muita diferença, discrepância entre o efeito prático e o efeito digital, chegando até muitas vezes a incomodar, principalmente na cena do aeroporto. Doutor Estranho faz duas ligações importantes. Uma, o filme se passa mais ou menos do meio da Guerra Civil pro final, né, que tem uma menção ao Rhodes, quando ele cai lá no aeroporto e se machuca. Ele tá dirigindo o carro um pouco antes do acidente e ele tá perguntando aos pacientes das cirurgias que estão pra ele fazer. Aí um cara lá do hospital fala que tem um soldado que fraturou a coluna usando uma super armadura. Em referência direta à Guerra Civil, ao universo já estabelecido. E a outra ligação importante é a cena pós-créditos, primeira cena pós-créditos, né? Que faz uma ligação direta com tudo que já foi estabelecido com os outros filmes, já dando um gancho para filmes seguintes. E a segunda cena pós-créditos é a que faz ligação com o que foi estabelecido nesse filme, com a mitologia estabelecida aqui no Doutor Estranho, dando um gancho para possível continuação do Doutor Estranho, né? Porque, querendo ou não, Marvel não vai deixar um filme com tanto potencial como esse a ser explorado passar em branco, mesmo que um ponto não tão bom no filme é que eles podiam ter extrapolado um pouco mais. Passa muito rápido pelas dimensões, já que tudo que foi prometido pra gente foi que esse filme ia apresentar tudo. Apresentou, mas de forma rápida e não significativa. E outro ponto negativo é o humor. Parece que os estúdios Marvel se obrigam a fazer piadinhas no filme. Em qualquer filme, não importa a carga dramática do filme, aquilo que o filme tenta trazer pra você, porque eles têm que colocar a piadinha que quebra um pouco o ritmo do filme, principalmente em cenas muito importantes. Tem até no trailer a cena que ele tá se olhando no espelho, a manta da levitação começa a fazer carinho nele. É um pouco engraçado, porém quebra um pouco a tensão que tava no momento, né? Que é quando ele começa a entender e meio que aceitar aquilo que tá acontecendo. No começo ele só queria mesmo ter o conhecimento pra voltar, ter o movimento das mãos pra voltar a trabalhar, mas conforme ele vai, ele já entra inserido naquele perigo, entre aspas, assim, e ele começa a aceitar e entender o quão é importante ele continuar naquele caminho. Ah, trailer de novo. Cara, eu tô com um problema com trailers. Não, esse não mentiu. Me incomodou um pouquinho são as falas, né? Que tem falas no trailer que são importantes e dava mais peso pro filme, somente com os cortes que eles fazem nos trailers. E no filme eles trocaram as falas. Não atrapalha, né, o entendimento do filme, nada, nenhum andamento. Mas deixaria o filme com um tom mais próximo daquilo que eles haviam prometido, que é algo mais sério, mais pesado. De certa forma, é um filme mais sério de todos até agora, tirando esse, talvez, o Capitão América 2, Soldado Invernal, e o Guerra Civil. Já que eu falei do Soldado Invernal, eu tenho que falar que a coreografia das lutas são muito boas, principalmente as que a Tilda Swinton está. É incrível, tá tudo muito bem sincronizado. É tanto que eu fiz essa comparação direta porque o melhor filme da Marvel, não tô comparando com filmes em gerais, que tem cenas de luta com uma coreografia perfeita, é o Capitão América 2 Soldado Invernal. Bom, gente, é um filme incrível, vale muito a pena ver. Ótimos atores, fotografia ótima. A história é muito boa, um filme rápido até pra tanta coisa que ele nos entrega, e a Marvel tá chegando onde ela quer, né? Chegando no clímax que vai ser a Guerra Infinita, já colocando muita coisa importante, somente com as referências, né? Já teve referência às Joias do Infinito, às realidades, às dimensões e até alguns seres celestiais. Nesse caso eles falam do Tribunal Vivo, né, que provavelmente vai ser muito importante no final da Guerra Infinita. É que a gente tem que esperar pra ver se eles vão aproveitar isso, não só no Doutor Estranho, porque Guerra Infinita tá aí já, né, 2018 tá chegando, ano que vem a gente só tem Homem-Aranha e o Thor Ragnarok, 2018 já começa a quebrar tudo. E é isso aí, gente. Ótimo filme. O selo Lepop de qualidade? Do imperdível. Mesmo tendo dois pontos que me incomodaram, né? Que foi o humor, que é desnecessário. E a questão das falas. Não é tão importante essa questão da parte das falas, mas me incomodou um pouco, sim. Descaracterizou aquilo que a gente estava esperando já, que era um filme muito sério. Mas, de certa forma, é um filme ótimo. É um roteiro muito bom, um filme muito amarradinho. Você não fica sem entender nada. Mesmo que eles expliquem tudo e muito, é um filme ótimo. Fotografia ótima, efeitos ótimos. Se você tá querendo se divertir, um filme rápido, que você consiga entender. Se você gosta de heróis, vale a pena assistir. Vale a pena assistir também pelo Benedito, cara. O Benedito, chama de Benedito porque é para os íntimos, ele é incrível. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, se vocês já viram o filme, já deixa nos comentários pra gente, por favor. Lembrando mais uma vez, não importa o que a gente fala, se o filme é bom ou ruim, o que importa é você assistir e você ter a sua opinião e, se possível, compartilhar aqui com a gente, tá ok? Até a próxima, pessoal. Se cuidem. Valeu!